e a gente segue na sequência. Dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para te esquecer? Quanto vale comer para amar você? A minha profissão é suja e vulgar. Eu quero um pagamento para te deitar. E junto com você estrangular meus risos. Dê-me seu amor que dele eu não preciso. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. E conta pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa ser um marginal. Oh yes, baby, a nossa relação não se acaba assim, como um caramelo que chega a seu fim, na boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. E conte pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa ser um marginal. Oh yes. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Oh, oh, oh, oh. Suja e vulgar. É um pagamento para te deitar. Junto com você estrangular meus risos. Tem seu amor que dele não preciso.